Chama que é sucesso, Júnior Play. Portal do La Rocha. Não vi, né? Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai. Dá-lhe a casa de manhã. Não sei se eu vou. Chorar, ah, eu quero ouvir. Lembro de nada, esqueço tudo. Só não esqueço. Aí eu perco. Lembro de nada. A negrinha lembra do telefone, né? E aí? Não me atende. Aí eu não me atende. Eu só pinga, pinga, pinga. Chama meu sax. É dançarino do momento. Sexta-feira de novo. Segundo e é feriado, papai. Na casa de manhã. Não sei se eu vou aguentar. Ficar sem beber. Ficar sem ligar. Ficar sem chorar. Aí eu mesmo. Lembrando nada. Esqueço tudo.